Jaguariúna Rodeio Festival. Aqui quem fala é Gleidson Rodrigues. O Jamal do Bambambam dá, o Xande dá, o Cacá dá, o Gleidson Rodrigues também dá. Dá beijinho nas meninas, rodeio em touros e cavalos. Fala galera, estamos começando aqui, estourei o meu som aí, ó. Então vamos animal. de novo. Começou. Fala bem. Galera, estamos começando aqui mais um Locomocast ao vivo. E se vocês perceberam a ambiência um pouco maior hoje, nós não estamos no nosso estúdiozinho, estamos no meu local de trabalho. Mas enfim, hoje aqui estamos com três pessoas que também dão. Não. Eu, Rafael Tonijo, o Pedro que dá. Que? E o Otcast que dá. Eu dou. E hoje a gente trouxe a desculpa perfeita quando a gente não tem uma pauta definida, que é recomendar coisinhas bacanas. Mas obviamente, né, que pra pessoa, a pessoa só sai ganhando. O bacana Sim. é que a gente não sabia que pauta fazer, nem essa, mas foi decisão do pessoal no grupo do WhatsApp, então entrem lá que a gente consulta de vez em quando temas interessantes. Exatamente, então não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp para conferir e recomendar algumas coisinhas, ok? É isso aí. Deixa só eu... Ok. Então vamos começar com o Outcast, que é o que tá mais perdido aqui essa noite. Mas você me fodeu, né? Só um pouco. Eu vou começar recomendando o meu podcast. É nóis. O Outcast. Outcast que semana que vem vai estar de volta. Sim, a gente tá foda, né? A gente manter um cronograma. Mas vamos procurar nos regrar um pouco mais nisso. Ok. Pode ir pá. O que mais? Não vamos ficar todo mundo... Tipo, ah, o Outcast vai recomendar tudo que ele tem que recomendar. E o Pedro vai recomendar tudo que ele tem que recomendar. E depois eu. Vamos... Mas o Outcast parece que ele tem um negócio legal pra recomendar. Eu tenho, mano. Ele tá mó empolgado aqui com essa porra. Uma novidade incrível, cara. Eu queria recomendar a volta da Gíria Maneiro. Quê? É... O Pedro até estourou. Tão inconformado que ele tá com essa merda. Como assim a volta da gíria maneiro? Qual é o seu problema, velho? Não. Aliás, eu diria é maneiro, quem véio. É o cretino que ainda usa a gíria maneiro. Não, isso é coisa idiota. Deixa eu passar pra minha indicação. Tá. Vai lá, tá. Eu vou começar com a indicação de um canal no YouTube, né? Já que o nosso canal no YouTube tá totalmente parado porque a gente não tem editor. Então, falando isso, pessoal do grupo ou pessoal de fora, quem quiser mandar currículo pra gente, é nóis, manda aí, que a gente não paga, mas nós somos gente boa. Exato, só queria fazer uma observação que quem entrar de editor, obviamente que a gente vai mandar o podcast censurado, o podcast não, o vídeo censurado antes. Sim. É. Só pra não dar BO, né? E o primeiro canal que eu tenho pra apresentar é o canal de um cara chamado Chris Ramsey. Ele é um ilusionista, se não me engano ele é canadense. E não só tem mágicas no canal dele, ele ensinando alguns truques, mas principalmente essa questão de de mexer com carta, sabe? Manipulação, né? Manipulação pra caralho, são uns negócios muito loucos. E ele também faz o que me chamou pro canal dele, que é resolver aqueles quebra-cabeça, sabe? Do tipo aqueles ferrinhos juntos, sabe? Sim, tipo aqueles quebra-cabeças chineses. É, esses enigmas, né? É muito bom que ele mostra, assim, ele coloca um cronômetro do lado e começa a tentar desmontar o bagulho mostrando as possíveis situações. E também tem um negócio muito legal de mágica que eu até mostrei pra vocês outro dia, que ele junta um monte de ilusionista na casa dele, inclusive o Xing Ling, que ficou famoso pra caralho por causa do Penn & Teller. Esse Xing Ling, eu fui atrás dele, o bagulho é zica mesmo, né? Não, o cara é fudido. E ele junta todo mundo, coloca uma câmera, um telão e uma, tipo, uma bancada de jurados e o quadro chama Try Not to Flash. Que flash é quando você deixa mostrar como que a mágica foi feita. Eles pegam lá e fazem mágica com baralho, com moedas e fica os caras tudo julgando o cara fazendo truques. Nice. É bom pra caralho, vejam. E é isso aí. Bom, só queria dizer aqui também que a gente não vai se focar muito... Na verdade, vamos procurar não falar de filmes, porque eu tuço quando eu falo de filme. Essa é a emoção. Não, mentira. Porque a gente vai fazer um podcast focado em filmes fodas. Na verdade, tipo, no dia que a gente tá gravando, 2 dias depois do dia que a gente tá gravando e 1 dia depois do dia que a gente soltou esse podcast, a gente tá gravando o episódio Filmes Fodas, ok? Sim. Eu queria fazer uma recomendação. que é de uma playlist. Eu não costumo escutar muitas playlists, só quando eu quero conhecer alguma coisa nova, ou quando eu quero ouvir algo, sei lá, sem prestar muita atenção. Mas uma playlist me chamou a atenção no Spotify, que é a playlist Rock Covers. Essa playlist, ah, sim. Puta, tá muito legal, tá muito legal. E eu queria dar destaque para a versão... Cadê? Crawling. Crawling, ah, sim. Eu não gosto de Linkin Park. Eu não gosto de Linkin Park. Mas essa banda Dream State fez uma versão que eu paguei muito pau. Uhum. Fora isso, tem a Nothing Compares to You com o Chris Cornell. Tem o Black Veil Brides também. O Black Veil Brides é bom pra caralho. Sim, sim. Tem a Movements fazendo Losing My Religion. Tem, cadê? Um negócio que eu me surpreendi também. Greta Van Fleet fazendo Rolling the Deep, da Adele. Greta Van Fleet é muito bom, né? É uma banda que pouca gente conhece. É praticamente um Led Zeppelin dos tempos atuais. E eles têm cara de pau de falar que não foram inspirados em Led Zeppelin. mas, porra, é totalmente Led Zeppelin aquela merda. Ah, e tem Panic at the Disco fazendo Hey Ya, sim, do Outkast. Sim, a gente tava ouvindo ontem, né? Exatamente. Nossa, muito legal. Então essa playlist me pegou bastante, eu achei bem legal. Fica aí a recomendação, você que tem Spotify, você que não tem Spotify, pago, né? Porque Spotify todo mundo pode ter. Você que não tem Spotify, pago, entra lá, você vai ouvir embaralhado, mas vai ouvir, ok? É o que importa. Rock Covers. Bom, eu tava... Desculpa. Ah, tudo bem, é assim mesmo, né? Mas então, eu tava aqui pensando e eu só consigo pensar em música, porque é o que eu mais tô fazendo aqui. Olha, tá todo mundo gripado aí. Ok. Que é o que eu mais tô fazendo ultimamente, é ouvir música. Só que, quando eu chego no trampo, eu dou uma fuçada na Netflix e tal, e eu achei um anime lá muito bom, cara. Que chama Last Hope. Ah, pensei que era um outro, né? Mano. Mas fala aí, o que fala esse Last Hope? Last Hope é um anime da temática futurística em que as espécies evoluem, só que de uma maneira muito drástica e pra um negócio muito absurdo. Por exemplo, uma centopeia minúscula vira um negócio gigante e começa a destruir a cidade. Sem contar que eles se fundem com máquinas. E a premissa do anime é bem clichêzona. São robôs gigantes combatendo monstros gigantes pra salvar a cidade. Anime de mechas. Só que... Qualquer, como que chama essa categoria? É o Pacific, né? Rim, praticamente. É um filme de kaiju. Uhum, é. Não, mas tinha uma categoria de... Não lembro, enfim. Eu não lembro também. Só que o que pega nesse anime é o drama que rola entre os personagens principais. Antes, durante e depois dos combates, cara. Conte-nos, sem dar muito spoiler. Tá, porque eles vão entrando numa bad tão fodida por conta de doenças que aparecem, por conta das pessoas que morrem durante os combates, que... Mano, sei lá, mano, muito bad, só que é muito bom ao mesmo tempo. Você já assistiu Devil May Cry Baby? Não cheguei a assistir, mano. Só assiste. Esse é bad pra esse caralho. Esse é bad. Esse é... Deve ser. Mas esse, assim, é o mais bad da vida, assim. Puta, cara, que pariu. Não, não da vida, mas é muito bad. Mas assistam aí Last Hope. É bom. Last Hope. Bom, vamos trocar aqui. Então eu vou pra falar de jogos agora. Eu tô jogando um joguinho muito foda que eu tô catequizando absolutamente todo mundo com ele. Verdade. Porque tem pra todas as plataformas, menos celular. Então se você quiser comprar pra Play 4, Xbox, PC, Mac, pra Switch, é o Hollow Knight. Que ele é basicamente um Metroidvania, que é aquele jogo em 2D de exploração que você vai... Você é livre pra ir pra qualquer lugar, só que tem alguns lugares que você não consegue passar porque te falta alguma habilidade. Então você avança no jogo, pega habilidade, volta pra ver o que você perdeu e assim vai. E ele mistura também com um pouquinho do storytelling do Dark Souls, que basicamente não te dá história nenhuma. Você só fica sabendo das coisas que aconteceram através de diálogos durante o jogo, que você só vê se você realmente for atrás. E o gameplay dele é um negócio fantástico. A arte é toda feita à mão. É um negócio muito louco. E é difícil pra um caralho, assim. Basicamente você joga com um soldadinho, assim, que é num mundo de insetos. E você joga com um soldadinho com uma máscara branca, assim, que carrega uma espada, que chamam de agulha, né? Porque deve ser uma agulha, né? E você vai matando os bichos, assim, e vai descobrindo algumas coisas meio bad vibe do lugar. Eu tô vendo que bad vibe vai ser um tema muito frequente aqui hoje. Um pouco. E toda uma questão de infecção e de as pessoas irem pro mundo subterrâneo pra procurar riquezas e acabam ficando loucas na caçada. E aí você encontra esses insetos que ficaram loucos e você tem que matar eles. É muito bom, vale a pena. Se você tem qualquer plataforma pra jogar esse negócio, vai lá e joga. E é baratinho, assim. Eu acho que eu cheguei a pagar R$20 no Switch. Sus. É um preço sus. Bom pra caralho. É muito louco. Certo, então pra sair um pouco da bad vibe, eu não sou muito assíduo em assistir animes. Eu não sou um otaku lazarento igual é o João, igual é o Suede. Que não estão aqui hoje, mas tudo bem. Então pode falar mal. Kakegurui. Kakegurui. É um anime meio sádico. Tipo, é uma escola onde as pessoas aumentam seu nível hierárquico, seria? Não sei se é hierárquico. Mas aumenta seu nível de popularidade e hierarquia também, porque você pode mandar nos outros. De acordo com jogos. Ah, é um que tem um professor que é muito loucão, que ele é sádico pra caralho também. Todo mundo lá é meio sádico, mas não sei se é. O professor é um bicho meio esquisito, com um sorrisão gigante. Ah, não lembro. Não. Classe de assassinato, né? O nome, sei. Eu não sei. Kakegurui é um que você vai ver no Netflix, todo mundo vestido de uniforme vermelho e tal. E é bacana, saiu agora a segunda temporada. Tipo, e tem uma mina muito misteriosa lá, que é a não lembro também o nome da personagem, porque esses nomes japoneses geralmente são meio complicados, esses nomes japoneses. Só um pouquinho. Mas é uma menina nova na escola, assim, que ela tem alguma coisa meio diferenciada. Ela é absolutamente viciada em jogos, a ponto de, tipo, sentir quase orgasmos na adrenalina máxima, caralho, assim. Caralho, eu fiquei sabendo desse desenho já. Mas não é eti, não é erótico, não é nada disso. É realmente, tipo, é só nesse momento que tá uma parada muito tensa, e não é em todos os episódios, que ela, tipo, começa a ficar louca quase sexualmente, tá ligado? Caralho, mano. E eu tô num episódio da segunda temporada em que o jogo é o seguinte: elas têm que colocar o dedo embaixo de uma guilhotina, que tem vários buraquinhos, e cortando os fios. Puta que pariu. E você perde o jogo, perde uma puta grana, porque eles apostam dinheiro também. E perde o dedo. Nossa, e elas na puta adrenalina. Nossa, do caralho isso daqui, tá ligado? Insano, eu fico, mano, do céu, isso daí é muito bosta. Mas é legal. Não é um puta, né? Mas é um que... É como eu falei, não é todo anime que me pega, esse daí me pegou. É good vibe pra caralho também, né? Mas não é tão bad vibe assim. Por exemplo, a gente poderia falar de Kimi no Na, mas acho que isso vai ficar pro filmes fodas. Vai. Então vai lá, podcast. Bom, antes de entrar nas músicas, que são a 90% da minha lista, eu vou recomendar um Jorge. Eu vou recomendar... Um quê? Jorge, que é daquele vídeo do Chaves, que ele fala, eu te agarro pela cabeça e te Jorge. Aí meus amigos chamam jogo de Jorge. Ok. Droga. É um jogo, então. É um jogo. Caralho. A piada que ele faz com os amigos dele de verdade é aqui onde não tem amigo. Eu vou recomendar o Hollow Knight. Puta, meu. Então, vou recomendar o Hollow Knight. Mentira, eu vou recomendar um dos meus jogos favoritos, que é Assassin's Creed 4 Black Flag. Eu comprei essa porra pro Play 3, tá lacrado em casa ainda, mano. E eu já meio que não vejo meu Play 3 faz uns 2 anos. Putz, mano, você tem que jogar, cara. Mas deu de graça pro Play 4, então eu tenho como jogar ainda. Joga, cara, vale a pena, porque eu joguei há um bom tempo atrás e eu não lembrava muita coisa do jogo. E esses dias eu peguei o Xbox do Alvin emprestado, beijo Alvin, cê é foda, e voltei a jogar, mano, e tô relembrando de como que esse jogo é incrível, cara. Ele foge bastante do que normalmente Assassin's Creed, você chega numa cidade, faz umas missões muito bosta, aí tem um avanço na história, você vai pra uma outra cidade, faz as mesmas missões, e assim vai, né? É. Ele tem toda uma exploração de oceano, caralho, 4. Ele tem, cara, porque... Falou do Alvin aí, só queria explicar porque o Alvin não tá aqui hoje, porque ele tá poteando pipi, prossiga. Isso aí mesmo. Bota certinho. Amendoim no buraco do amendoim. Exato. Então, o jogo, mano, te dá uma história foda, porque foge muito. foge bastante de todas as histórias de Assassin's Creed. Uma perguntinha. Ah. Falando em história do Assassin's Creed, ainda tem aquela porra daquele Desmond. Não tem, né? Ele morre no 3 ou alguma coisa assim? Não, Desmond morre, mano. Amém, porque a parte mais detestável do Assassin's Creed é ele. Porque agora são vários outros descendentes que usam o Animus, então... Por mim, Assassin's Creed podia abandonar o Animus. Podia, porque realmente é meio chatinha a parte. É, a parte que tem graça é a parte histórica do bagulho. Uhum. E, mano, a história é muito boa. A premissa deles usarem um personagem que não tinha nada a ver com o credo dos assassinos e entrar nisso só por interesse e por dinheiro. O Barba Negra, né? Não, foi o Edward. Ah, é, o personagem mesmo do jogo. É, o principal que... Aliás, só fazer uma pergunta. Ah. É o Black Flag que tá sendo usado pra reconstrução da igreja? Não, é o... É um dos últimos que saiu. É o Unity, não? Eu acho que é o outro, o que veio depois. Eu não lembro o nome. Syndicate. Ah. Enfim, as pessoas falam, jogo é bosta, tal, tá aí, ó. Toma isso, os otários. O jogo tá sendo usado pra reconstruir a Catedral de Notre Dame. É, que eles construíram a Catedral em escala 1:1 perfeitamente no jogo, né? Porque, ó, dando uma breve explicaçãozinha do jogo pra ver se interessa mais e fazer, ou talvez fazer você desistir de vez do jogo... É o seguinte, você começa em alto mar, no navio pirata, quando de repente seu navio é atacado. Você tá numa noite tempestuosa, tentando sobreviver e tal, e seu navio é afundado, e você acorda numa ilha... Clichê junto, pra caralho. Pra caralho, junto com o assassino. E é o seguinte, você vai atrás do assassino pra tentar obter alguma informação, alguma coisa, e acaba descobrindo que ele tá numa missão que tá rolando uma grana altíssima. E aí a hora que você olha pro assassino, você fala, credo, e daí que vem o jogo, no nome do jogo, né, cara? É isso aí mesmo, acabou a explicação. Não, daí você descobre que tem uma grana altíssima rolando e fala, bom... Ninguém precisa saber que ele é o assassino, né? Eu vou matar ele e usar essa roupa só de zoas. E é isso que acontece. Ele entra pela zoeira do rolê. É, o Edward mata o assassino em si e faz as missões dele só pela grana alta. Só que depois ele acaba se envolvendo muito mais no credo e acaba se tornando um assassino mesmo. Cara, assassino que mata assassino. É assassino. Tem mil anos de... Menino, né? É isso aí mesmo. É isso aí. Esse é o comecinho do jogo. Nice. Assassin's Creed é bem legal. A jogabilidade é bem massa, eu gosto. O 1 é uma merda. A trilogia do Ezio é boa pra caralho. Uhum, o 3 é uma merda. É. Menos o 3 do Vita é muito bom. O 4 eu não joguei e daí pra frente não joguei. Então, porque o 3 dá uma pontinha na história do 4, só que é coisinha mínima. É, não precisa, o 3 é ruim. É isso aí. É, vamos voltar pra parte good vibe do bagulho. Eu vou recomendar um livro agora. Uou. Que é O Senhor das Moscas. Ah, é só good vibe. Sim, é lindo porque é bad vibe e é com crianças. Puta que pariu. Então é meio que a história, um avião carregando crianças na Segunda Guerra Mundial caiu numa ilha deserta. Só as crianças sobreviveram, ou parte delas. E aí não tem adulto por perto, eles têm que começar a sobreviver. E eles começam a fazer uma sociedade. Acabam mostrando a questão da selvageria interior das pessoas. Que criança é um bicho, apesar de lazarento, inocente. Uhum. Só que aí começa a mostrar o lado selvagem do bagulho. As crianças que querem matar e as crianças que querem sobreviver. E aí tem toda uma questão assim de alguns... Faz umas cagadas e uma criança morre numa situação muito terrível. Puta, queimada que viva, pariu, por exemplo. Mano. Rachando a cabeça numa pedra. É muito louco. É muito good vibe. É muito good vibe. É, good vibe pra caralho. E é bom o livro, ele não é tão comprido assim. Mas ele tem toda uma questão que trouxe... Inclusive no Metal Gear Solid 5 tem uma referência a ele. Quando você encontra uma certa cobrinha líquida numa missão na África. Ele é uma criança que tá carregando uma concha na cintura e tem uma cabeça de um porco no lugar que ele é encontrado. A concha no livro, quando eles formam a sociedade e escolhem um líder, quem tá com a concha é quem tem direito de falar. Então, por exemplo, se alguém pegou a concha, todo mundo fica quieto, escuta a pessoa falar, aí ele passa a concha pro outro. E a cabeça do porco é de onde sai o nome do livro, do Senhor das Moscas, que eu não vou falar porque é uma parte muito interessante. Legal pra caralho. Por isso que a gente tem um homem concha também. Sim, sim, sim, porque ele é bad vibe e ele deixa a gente falar. Deveria ser o contrário. Mas é um livro que direto tá em promoção na Amazon. Eu acho que eu paguei R$5, alguma coisa assim, por ele. Então, se, quem tiver Kindle... Quem não tiver, baixa na porra do celular, não tem desculpa. Isso aí. Certo, eu acabei de esquecer o que eu ia recomendar. Ótimo. Tá, pera. Pera. Pera. Vamos recomendar o hambúrguer do Arroi. Hambúrguer do Arroi. Bom, hein? Bom pra caralho. A gente bateu uma xepa aqui antes da gravação. É bom pra bosta. E, o preparo e entrega deles é muito rápido. Show. Uhum. Caralho, eu realmente esqueci. Era canal? Não, era... Ah, tá. Eu quero recomendar um quadrinho do Fabien Thoumé. Não sei o nome direito, porque é francês, lazarento. Mas é Fabien T-O-U-L-M-E. Certo. Chamado Duas Vidas. Duas Vidas é a história de um cara que ele tá extremamente cansado da sua rotina. Ele tá trabalhando num lugar muito de bosta, assim. E logo nos primeiros dias ele se liga que, tipo, ele vai ficar ali o resto da vida dele e ele se sente um merda por isso. E ele cria um cronômetro, não. É uma parada de contagem regressiva. Que pode ser um cronômetro? Um timer. Um timer de quantos dias falta pra ele se aposentar. Nossa. Você vê o grau de conformismo dele, tá ligado? A gente pode fazer isso hoje em dia, que o timer seria infinito. Sim. Isso é verdade. Paia, né, mano? O timer ia ficar... Paia, né, pirado. Mas enfim, ele faz isso daí... E tipo, o nego, pô, você é louco, tá ligado? E ele era guitarrista, ele tocava, sabe? Ele tinha uma vida mó popularzinho quando ele era adolescente. Porra, é minha vida tirando a parte do popular. Então, e daí ele se enfiou nessa merda e um dia ele descobre que ele tem um câncer. Porra. Tirando a parte do popular e do câncer. Aí, tipo, coisas acontecem e eu não posso contar mais do que isso. Mas é uma pessoa extremamente conformada e, bom, duas vidas, ele tem um câncer. Acho que dá pra deduzir algumas coisas por aí. Putz. Que é, mas é muito, muito, muito bom. Esse Fabien Blá, que eu não sei o nome, ele é do caralho. A escrita dele é foda, foda. Duas vidas, recomendado. Recomendadíssimo, muito bom. Eu queria recomendar uma banda que... Ivia! Mentira. Ah, Ivia também, mano. É bom pra caralho. Só que todo mundo já conhece, então é nóis. Não as novas. Nossa senhora. Tá, tá. Foco, foco aqui, senão eu começo a lembrar da... Enfim. Nome da banda é Stone Sword. Não sei pronunciar. Espada de pedra. Não, não é sword. Então o que que é? Sword. É tipo S-O-U-R. Azedo, sabe? Sour. Sour. Stone Sour. Que é uma banda do... At you through the glass. Essa mesmo. Que é do vocalista do Slipknot, o Corey Taylor. E, mano, é da hora porque foge totalmente do que ele faz do Slipknot. Ele tem algumas músicas sentimentais no Slip, claro, só que... No Stone, velho, ele solta todo o sentimentalismo dele, cara. Nossa, não dá nem pra descrever, só ouvindo mesmo. Aí eu separei algumas músicas deles que eu mais gosto pra falar. Manda bala, enquanto tá tocando Daft Punk. Porra, aí sim. A Song Tree, é a versão acústica, que é boa pra cacete. Wicked Game, Imperfect e Fruit Glass. Through the Glass. É, isso aí mesmo. Que são as balas mesmo. Que você vai ouvir e vai ficar caralho, mano. Eu tenho ressalvas quanto a Wicked Game deles. Sim. Porque eu acho que a do Him é muito mais pica. Você falou. Mas tudo bem, cara. Tudo bem. É que eu gosto. Show. É uma puta banda, é uma puta Sim, banda. Sim, é muito bom. Ouçam aí e é nóis. Falando em música, vamos falar de música de novo. Agora eu quero aproveitar a parte do Daft Punk, então, pra falar algo mais voltado pra parte eletrônica. Só ver se ainda tá tocando Daft Punk. Ah, foda-se, agora já era. Tá, segue o bonde. que é uma banda, é um grupo, é uma pessoa, não sei, não fui atrás pra saber, chamado Time Cop 1983. Que são músicas eletrônicas do tipo, assim, bem de boa e meio que, entre aspas, datado, assim, você escutaria em filmes cyberpunk da década de 80, 70. Robocop, tipo, umas porras. Não, entraria muito num Blade Runner da vida. Sei. Que você escuta aquela porra, você sente dentro do Blade Runner, é muito bom, então... É uma recomendação rápida, escutem tudo deles. Eles têm álbuns tanto com vocal quanto só instrumental. Então tem tipo duas vezes o mesmo álbum no Spotify. Só que eu particularmente coloco o instrumental dele tocando sempre que eu vou ler alguma coisa. Agora eu tô lendo 1984 de novo. Ou e tá combinando pra caralho. Você pode pôr o instrumental e cantar no chuveiro também. Pode também. É que louco. Enquanto enfia o chuveirinho no rabo fazer chuca. Nice. Opa! Nice. Eu ouvi, é muito bom, mano. É da hora, assim. É gostoso demais. Tipo, você pegar pra viajar um dia à noite e colocar pra escutar isso, você entra no clima da viagem. É um negócio muito foda. Que foda, velho. Então é isso. Eu queria recomendar um quadrinho. Recomende. É do Fabiento, né? É só um quadrinho ou são vários? Não, é outro quadrinho. Ah. Não, mas só tem um quadrinho. Não, tem vários. Ah, é uma história em quadrinhos. Ah, tá. Assim como o anterior. Que se chama Não Era Você Quem Eu Esperava. Putz, essa eu conheço. A impressão minha, o francês é pica pra caralho pra fazer roteiro. É pica pra caralho. É só você ver os curtas francês, filme, a animação francesa é de chorar pelo cu, cara. Tipo, se você assistir Minha Vida de Abobrinha, você vai querer, sei lá, se matar, porque é muito Jack, pesado. O coração mecânico. É, a mecânica do coração. Isso. Você vai querer chorar pra caralho. Mas o Não Era Você Quem Eu Esperava é uma história sobre um cara... Que ele é cheio dos preconceitos, assim, com pessoas que têm deficiência mental. Ah, vocês emprestou pro João esses dias, né? É. E de repente ele se depara com... Não, na verdade ele vai, a mulher dele engravida, ele vai fazer vários exames. E tipo, todos os exames dão que a criança tá extremamente saudável, que não tem nenhum problema com a criança. Até que nasce a criança. Nossa. E ela tem síndrome de Down. Nossa, é foda, mano. Então, Não Era Você Quem Eu Esperava, a história de um pai cheio dos seus preconceitos, se vendo na situação que ele tinha preconceito e aprendendo a lidar com isso. Nossa, puta, mano. Merda, cara. É muito pesado. É tipo quando a criança faz uma piada racista e a mãe fala: você vai ver, você vai casar com uma mulher negra. E ele casa com uma mulher negra. Só que a mulher negra começa a sofrer preconceito e ele tem que. Só que mais nesse caso é do tipo: algo que aconteceu que ele não foi atrás, sabe? Sim, exatamente. Porra, essas premissas são muito boas pra pesado, ver o cara cair de quatro no chão pelas cagadas que ele fez na vida. É muito bom. Até o que eu falei antes, o Duas Vidas, cara, tem uma cena que é a cena quando ele descobre que ele tem o câncer, mostra só a silhueta dele toda rachada, tá ligado? Que é o momento que ele se estilhaçou. Então ele trabalha muito bem o visual, trabalha muito bem a escrita. É um cara do caralho. Infelizmente só tive a oportunidade de ler esses dois, que acho que só esses dois por enquanto foram traduzidos pra português. Mas é foda. Então, Duas Vidas e Não Era Você Quem Eu Esperava. Muito bom. E como agora eu só tenho música pra recomendar, eu vou recomendar aqui mais duas, pra... acho que vocês têm mais coisa pra recomendar, depois eu recomendo o resto. Uma é Here Without You, tem que treinar meu inglês. Here Without You, baby. Só que a versão acústica, que é bem mais fodida que a versão de estúdio. I'm here without you. Que é da banda Three Doors Down. Eu tocava essa merda na época do colegial. Cara, eu simplesmente adoro essa música. E a hora que eu achei a versão acústica, minha mente explodiu. Essa banda, ela veio numa pegada, se for ver, bem semelhante a The Calling. Uhum. Até as outras músicas eram bem parecidas com o que o The Calling fazia, cara. É, mas eles ficaram bem famosos naquela época por músicas que diferenciavam bastante. Sim. Mas quando você pegava pra escutar os dois álbuns, assim, lado a lado, era bem semelhante. Qual que era aquela outra música famosona deles? Todo mundo tocava? Porra, tinha uma que eu tocava pra caralho essa merda. You love me, but you don't know who I am. Essa aí mesmo. Uh-huh. E outra que eu quero recomendar, que é a porta de entrada pra você conhecer a banda, que é Tears Don't Fall, da banda Bullet for My Valentine. Ah, Bullet for My Valentine. Cara, essa música é incrível. Eu comecei ouvindo ela, aí depois eu ouvi mais umas duas, depois eu fui na playlist do Spotify, This is Bullet for My Valentine, na hora que eu percebi eu tava ouvindo tudo, cara. Eu não sei porque eu tenho um preconceito com essa banda. Cara, na moral, gosto. Só não pensa que é banda de emo e ouve, cara. Acho que é por isso, porque era banda de emo. Tipo, sim. My Chemical Romance, essas coisas aí. Nunca me desceram pra ser... Ah, mas o emo cresceu, cara. Cresceu. O emo cresceu. É que a ideia que a gente tem de emo, eu acho que é a mesma ideia que a gente começou a ter dos Restart da Vida depois. Sim, uhum. Sim, sim. Mas, sinceramente, vale muito a pena ouvir. Porque, nossa, a musicalidade deles é incrível, cara. É incrível. Eles te jogam num clima que você... Nossa, é muito bom. Então, é isso aí. Vocês têm mais coisas pra recomendar? Eu tenho uma porrada de coisa aqui. Então, vamos lá. Quanto tempo tem? Ah, dá pra ir mais meia hora aí. Ah, de boa. Oxe, então, é mais um canal do YouTube. Dessa vez, um de culinária. Que eu já recomendei algumas vezes no grupo do WhatsApp. Que é o Binging with Babish. Esse é bom pra caralho. É muito foda. O cara faz... Primeiro, o cara, ele trabalhava com edição de vídeos e efeitos especiais. Então o cara sabe tratar a estética dos vídeos dele de uma forma fantástica. Ele faz uma narração muito boa. E todos os vídeos dele são baseados em comida de filme, de série, de videogame, de alguma coisa assim. Eles pegam um... Ele pega algum prato retardado de uma série ou de um filme e faz do jeito que ele é feito na série. Aí depois pensa, não, isso aqui é uma bosta, eu vou melhorar. Ou então ele fala, não, isso aqui é foda, façam essa porra em casa, que é bom pra caralho. Recentemente ele refez o Ratatouille. Eu vi rolando na minha timeline. Eles devem ter reindicado pra você. É, pode ser. Porque eu comecei pelo vídeo do Ratatouille dele, que é bem no começo do canal. É porque assim, quando você vê Ratatouille e as pessoas fazem numa assadeira e tal, você fica, não, caralho, eu queria ver o que tinha no igual do desenho. É que e ele vai lá e faz idêntico. Sim, do desenho. É porque aqui ele não é Ratatouille de verdade. Ah. O Ratatouille de verdade é diferente, é na assadeira e tal. Só que ele faz exatamente igual. Ele fez o hambúrguer de Siri, ele já fez. Ele fez o Szechuan Sauce do Rick and Morty. Ele fez o... A espaguete ali óleo, a putanesca. Ele ensina a fazer... A putanesca foi por causa do... Desventuras em série. Sim. E ele ensina a fazer cada parte da comida. Por exemplo, ele foi fazer o... Cara, ele foi fazer alguma coisa com massa folhada. E ele ensinou a fazer massa folhada do começo até o fim. Que ele falou, não vale a pena fazer essa porra. Compra pronto, que é bem melhor. E direto, assim, tipo, alguma coisa vai geleia. Ele mostra como faz a geleia. Alguma coisa vai pão. Ele mostra como fazer aquele tipo de pão. Um que eu vi que eu gostei muito dele foi ele fazendo queijo quente perfeito. Sim, porra, muito bom. Porra, ele testa uma caralhada de tipo de queijo, temperatura, caralho. Tipo de pão, tá ligado? É muito foda, cara, muito foda. Inclusive, prato da série do Hannibal ele fez, que era na série do Hannibal, a coxa humana feita com argila. E ele... Cara. Que assim, eles têm realmente um modo de cozinhar a carne que você envolve o bagulho em argila e assa no forno e depois você quebra a argila e come. Uhum. E ele fez, óbvio, com um porco. Que ele falou que, dentre as carnes que ele pesquisou, dizem que é o que mais tem próximo de gosto de carne humana. Nice. E ele fala que o prato fica uma bosta, assim. Ele é sincero, do tipo, não, isso aqui é ruim. Tipo aquela Turkish Delight, aquele docinho turco, que é uma tipo uma gelatina rosa coberta de açúcar de confeiteiro. Uhum. Ele falou, o original é feito com água de rosas, e ele achou aquilo lá uma bosta. É porque fica com gosto de perfume. Fica, eu já comi isso, e é ruim pra caralho. Mas quem gosta, ótimo. Quem tem mau gosto, que se foda. É. E tipo, olha pizza, essas coisas, ele ensina a fazer a massa, ensina a porcentagem de umidade que você pode deixar. E mesmo quem não entende inglês, é bem didático, assim. É um bom jeito de aprender algumas coisas em inglês, inclusive. Sim. Então, esse é uma boa recomendação. E ele, inclusive, tem a série dele, que é Basics with Babbage, que ele mostra as coisas mais básicas em vídeos mais compridos e mais detalhados. Por exemplo, ele mostrou como fazer ramen esses tempos atrás. Desde fazer um macarrão, o ramen em si, né? Até o caldo, tudo, absolutamente tudo. Então vale a pena, vamos atrás aí. Oh, vale a pena mesmo. Show! Eu queria recomendar um canal que começou agora... Só que é de um cara que já tá aí faz tempo. é um canal paralelo do Gato Galáctico, chamado Turma do Coelho. Ah, eu cheguei a ver um Ele fazia o Coelho antigamente. Sim. E só que aquilo lá, ele soltou um vídeo uns anos depois ali do porquê ele não tava mais fazendo Coelho. E ele, tipo, se abriu de uma forma que, tipo, ele quase chora no vídeo, porque Coelho tava levando ele numa depressão muito lazarenta, assim, sabe? E tava, tipo, tomando a vida dele, não no sentido de trabalho, mas no sentido de, tipo, o teor da parada, como tava ficando. Fora que ele fazia tudo sozinho, né? Então. É, tava indo pra um rumo bem. Tava muito bad vibe. Nossa, quem acompanhou o Coelho sabe que tava indo muito, mas muito bad vibe. Tanto que no último episódio é o Coelho já envolto nas trevas, envolto nas sombras. Nossa, e saindo, mano, disso. Então, tipo, ele até fala num dos vídeos que aquilo foi a representação da escolha dele de sair das trevas, saca? E ele fez um Coelho mais puxado pra Pocoyo. Não sei se vocês conhecem. Sim, conheço. É engraçadinho, bonitinho. Eu tenho um gif dele dançando assim e piscando AIDS em cima dele. Aí fica AIDS, AIDS, AIDS. O foda é que é o seguinte: ele já recebeu hate pra caralho por causa do Coelho novo. Nossa. Ah, o povo que não gosta, velho, simples, o antigo tá disponível, velho, assiste. É até o que ele falou. Porque, meu, se uma parada tava fazendo muito mal pra ele, vocês vão ficar puto com o cara mudar isso, velho. É, mano, mas isso não se oculta. Mas o novo Coelho, tipo, pra quem tem filho, pra quem, sabe? Fora que, porra, é uma série brasileira em 3D feito pro YouTube, cara. Um 3D foda. O pessoal não, tá não sabe bom valorizar o bagulho, sabe? É. Sabe. Às vezes é bem feito pra porra e todo mundo só sabe, ai, que é uma merda. Antigo. Tipo, muito reboot de série antiga, nossa, por exemplo, Thundercats. Disseram que a versão meio que anime lá era até legal, divertido. Mas, porra, se você não gosta daquele, vai lá e assiste o antigo. Exato, pô. Exato. E o antigo, querendo ou não, meu caro tetudo que reclama de tudo. Era uma bosta. Era uma bosta. Era uma bosta. Era legal aquela época. Hoje em dia é um lixo. É que o Coelho, ele era muito bom. O Coelho era muito bom. Era. Sendo bad vibe. Mas eu entendo totalmente os motivos dele ter saído disso e ter feito uma parada mais feliz. Porque, tipo, hoje ele tá mais feliz. Uhum. E, mano, ele começou a voltar o conteúdo dele mais pro público infantil. Mas eu assisti hoje, eu falei, porra, que legal, cara. Animação muito bem feita. E, mano, de boa, eu assistiria, colocaria pra nossa sobrinha assistir tranquilamente, que é um conteúdo friendly, digamos assim, tá ligado? É muito da hora, eu tava vendo um pedaço, aí eu tive que ir pro serviço, só que é da hora, mano, eu gostei. O povo que reclama disso é o mesmo povo que reclamou do filme do Pokémon, falando que é muito infantil. Peraí, qual doce do Pokémon? Do último filme, o Pikachu. Ah, do Pikachu? Velho, você não é o público-alvo dessa merda. Não sei porque que você tá assistindo. E se assiste, não reclama. Cara, vou te falar que eu não achei muito infantil algumas partes, não. Mas como o Pedro não assistiu ainda, eu não posso. Teve um, entre aspas, gigantescas aí, extremamente sarcásticas, crítico de cinema, que falou que a história do filme é uma bosta e ele só conseguiu assistir 10 minutos e saiu da sala. Então ele não viu a história do filme. Pois é. Nossa, né? É foda. O povo hoje em dia só sabe falar merda. É, então foda. O negócio é a gente fazer o que a gente acha legal e esquecer o que o resto do povo acha. Exato. Então, Gato Galáctico, por mais que muito provavelmente você não vá ouvir isso daqui, a gente tá contigo e continua com a Turma do Coelho, que é legal pra caralho. A gente vai apresentar pra nossa sobrinha e pra todas as crianças que a gente conhecer. E a gente mesmo vai assistir pra caralho. É isso aí, beijo no botão. Beijo. Putz. Bom, recomendar aqui mais duas músicas. Eu queria recomendar Still Waiting, da banda Sum 41, que eu curti pra caramba. Eu nunca ouvi essa merda. Fica falando sozinho, porque eu acho uma bosta, mas tudo bem. Recomendação é sua, não posso me meter. Por quê? Não, fala aí, cara, seus motivos, porra. Pode ir pá. E a outra é Face Down, da banda. Peraí, que eu nunca lembro o nome da banda. The Red Jumpsuit Aparatos em inglês. Sei que traduz aí por sua conta e risco, porque eu não sei falar. Aparatos. É isso aí. Lê pro menino ali. É que eu sou um bosta. Você não vai entender minha letra, mas tudo bem. Tá aqui, ó. Essa aqui. É um cognato, cara, é aparato. Aí, ó, viu só, o Pedro sabe, então é isso aí que ele disse mesmo. Caralho, velho. Mas, ouça também, é um negócio bem punk, é bem puxado pro lado emo também, porque eu tô muito emo ultimamente. É daorinha, cara, é daorinha. É então bem animadinho. Vou te falar que o emo vai salvar o rock, cara. Vai. Do jeito que tá indo, eu não duvido. Porque, mano, você não vê mais nada de rock. E agora o Fresno tá preparando um puta disco fudidão. Sim. Aí. E daí tem o My Chemical Romance voltando, tá ligado? Uhum. Mano, e daí o nego fica, ah, cadê o rock, velho? Tá aí, tá, mano, aí, a questão é que evoluiu. Você não vai ter o Black Sabbath pra sempre, velho. Pois é, né? Abre o olho, filho da... Muita gente também reclama do Alter Bridge, que é uma banda nova de rock. Ah, não, vai tomar que, no cu. Que mano. É um meio que classiqueiro, velho. É um bem rock antigo, pô. Antigo, assim, da época, tipo, 90, começo 2000. Sim, sim. Não reclama essa porra, cara. O povo reclama. Mano, o povo pau no cu e reclama de tudo. E outra, tudo. Mídia tá aí. Se você tá reclamando das novas, volta lá e escuta antigo e foda-se, sua opinião, né? Tá? Então vai tomar no cu, eu vou deixar aqui um spoiler, eu vou ter um podcast sobre música. E obviamente todo mundo do Locomotivo vai participar esporadicamente. E eu vou apresentar emo bom, eu vou convencer as pessoas que emo é bom. E vamos ver qual é, só aguardem. Vamos ver. Não, qualquer estilo pode ser bom, inclusive eu tenho uma indicação de música aqui que eu vou fazer depois, que é de um estilo que eu nunca pensei que eu ouviria na vida. Depois ou já, porque você já foi. Eu já fui, já indiquei. Não, os dois. É depois, porque agora eu vou fazer um overkill aqui, eu vou matar uma formiga com uma bomba atômica. Minha recomendação é Zelda Breath of the Wild. Putz. Show! É um dos melhores jogos do universo, cara. Puta merda. O índio tá muito foda nesse jogo, velho. Quem não tá no grupo nem entendeu. Quando se fala de Zelda, já se espera coisa foda, né, cara? Sim. Tem nenhum jogo do Zelda que você fala... Ah... Até tem alguns, assim, mas poucos. Que é bosta. Bosta não é. Sabe? Não, nenhum deles é lixão. Só que esse é um bagulho tão absurdo. Por exemplo, eu adoro o jogo mundo aberto. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida foi Skyrim. Eu tenho tipo 500 horas de Skyrim se juntar PC, Play 3 e Play 4. Caralho. Só que eu te falo, ele dá uma liberdade fodida, mas o Zelda mostra o quanto qualquer outro jogo te segura pra caralho. O Zelda foi lá e te jogou e falou, vai lá, querido. O mundo interesseu. Tá vendo aquela montanha gigante que você só conseguia escalar de cavalo que desafia a gravidade no Skyrim? Você vai lá, escala com a tua mão, depois você pula de lá de cima com um paraglider e vai pra onde você quiser. É isso aí. Show. O jogo é lindo, a história é fantástica. Não fica tanto naquele negócio de salve a princesa. A princesa tá lutando pra caralho também. E o bacana dele é que não tem ordem pra você fazer nada. Se você quiser fazer os dungeons na ordem que você quiser, você vai. Se você quiser começar o jogo e ir direto pro último castelo, você vai. Que nada tá se segurando. Se você for foda o suficiente, você vai conseguir vencer. Eu já vi gente terminando o jogo em 30 minutos. Não, isso é da hora, porque eu tava rejogando esses dias o Ocarina of Time. E puta, você tem que seguir exatamente o que o jogo quer que você siga, né? Ele aparenta ser aberto, mas ele é bem linear. Apesar de ser fantástico também. Só que eu falo que Breath of the Wild chutou forte o cu do Ocarina. É, sem dúvida, o melhor jogo de Zelda da história. E tá, assim, no meu top 3 muito fácil. Show. Ah, já foi. Vai? Nossa, olha o ânimo. Eu tô cansado. Vou recomendar uma banda, então. Recomendo, então. Uma banda chamada Movements. Movements, não conheço. Movements, de movimentos, né? Aham. E vou recomendar um disco específico chamado Feel Something. Feel Something. Quem me recomendou essa banda foi o Gá. Olha, então... O Gá curte uns bagulho pesadaço, né? Uhum, então essa eu não conheço. Essa não é pesado, mas tipo, é muito bem trampada as guitas. Que inclusive uma das bandas que ele recomendou que eu curti pra caralho é Chelsea Green, que é pesado pra bosta. E o Gá, gente, ele é produtor da minha banda e tipo, não só da minha banda, ele produz quase a região inteira. Já produziu o Nego de Jacareí, que é 350 km daqui. Doido. Então assim... O cara é bom, pra nego de lá vir pra cá, né? O cara é firmeza. E ele me recomendou essa banda quando eu pedi, tipo, cara, eu preciso de referência pra composição. Ele falou, pega essa, cara, Movements. E eu queria destacar as músicas Colorblind, Daylily, é isso, né? Daylily. Daylily e a... Cadê? Deadly Do. essas três músicas são muito tesão. E, tipo, é um disco extremamente depressivo. É um disco leve, você não vai ver muita distorção, você vai ver uns drivezinhos leve, gostoso, assim, com umas guitarras muito gostosas. Então, Movements, Feel Something, é o meu disco, acho que é o disco que eu mais escuto atualmente, já faz uns meses. Então, fica aí. Muito bom. Show. Shop. Bom, por culpa do Pedro, eu tô muito viciado em Alter Bridge, muito obrigado, Pedro. É nóis. E eu queria recomendar um disco deles que chama One Day Remains. Que puta disco foda. É o que tem a... 'Cause I'm down in my legs. Isso. Eu queria destacar aqui algumas faixas que são Broken Wings, que eu adoro Broken Wings. Nice. In Loving Memory, que eu acho puta foda. Nossa, essa é de cair o cu da bunda. Essa muito é bom. Essa, quem não chorar, não é não gente. Não tem coração. Exato. E Shed My Skin, que eu acho foda. Bom pra caralho. Nice, também. Nice. Eu não vou falar... Ah, vou falar Down to My List também, que é foda pra caralho. Cara, só aquele que... riff. Nossa. Só que a pessoa tem que pegar e ouvir, mano. Tem que pegar e ouvir. Aliás, eu... É sensacional. Vou fazer uma observação que talvez só eu não sabia nessa mesa. Que... Do disco Blackbird. A música Blackbird foi feita pro cara que vendeu a primeira guitarra pro Miles Kennedy. Sim. Sério? E, exato. E eu vi até num show com aquela mina lá fazendo a análise dele. Se você procurar por Blackbird ao vivo no YouTube, Sim. Você acha esse vídeo e ele fala no começo do vídeo. É, não, é que eu vi por aquele vídeo daquela mina que faz análise lá, que eu te mostrei. Sim, lá. Sim, é um puta canal conhecia. Do caralho. Como Sim. que é o nome desse canal mesmo? Eu não lembro, velho. Porque, porra, era outro canal legal pra cacete de recomendar. E eu não sabia disso, cara. Que história pesada. E a música é muito intensa, né, cara? Nossa. Blackbird também, mano. Mano, não é à toa que eu tatuei essa porra no meu braço, né, velho? É que assim, Alter Bridge é difícil recomendar um disco só, tá ligado? É tudo muito bom, sabe? Pega os ao vivo. Escuta que tem um pupurri de várias músicas fodas deles. Sim. Uhum. Oh, pode ir lá, Pedro. Eu vou recomendar música agora. Ah. Show! Quem me conhece já sabe muito bem que é o que eu vou recomendar agora. Pedro é rockista. É, Sean James. Tem nada a ver com o que eu escutava antigamente, que é só um cara com violão. E, velho do céu, que voz que esse cara tem. Verdade. Eu conheci ele por causa do trailer do Last of Us 2, que a Ellie começa cantando Through the Valley, que é uma música Nossa fantástica, senhora. Lindíssima. Inclusive, minha próxima tatuagem provavelmente vai ser um trecho dessa música. Que, inclusive, quem adivinhou que eu ia tatuar essa porra foi uma pessoa pra quem eu apresentei, o Sean James. Então, um beijo, Débora, você é foda pra caralho. Que, aliás, ela falou que também queria tatuar essa porra. Isso, e ela vai participar de novo com a gente qualquer dia desse, que ela já participou. E eu... É a dica. Recomendação dele é muito difícil de fazer, porque cada disco é muito diferente do outro. Um deles tem um violão com um overdrivezinho e é muita gaita e muito... Resonator que ele usa. Mas o que eu mais gosto é o Shadows, que tem o Through the Valley. E uma das músicas que eu mais gosto na vida, que é The Thief and the Moon. E pra, obviamente, pra quem não quer escutar só um disco assim e quer escutar um pupurri de coisa foda, tem um disco ao vivo dele no Spotify que é absurdo. Bom bagarai. Tem uma versão de The Number of the Beast, que é a coisa mais de arreganhar o rabo da vida. Sim, é foda pra caralho, mano. E quem não conhece, procura aí, porque o cara é muito bom mesmo. Pra cacete. Eu tentei achar aqui o canal da mina que a gente acabou de falar, não achei. Putz. Não lembro o nome. Então eu vou recomendar um canal brasileiro que faz basicamente a mesma coisa. Que é o canal do Márcio Guerra. Márcio Guerra é muito bom. Márcio Guerra é um professor de canto, ele mora nos Estados Unidos, acho, Califórnia, sei lá. E ele faz análises vocais, né, de uma galera. E ele tem, tipo, tanto quadro de desafinação bizarra que ele pega... Ó, o canal dela é Rebecca Vocal Athlete. É, esse canal também é do caralho. Mas assim, caso você não entenda muito inglês, Márcio Guerra, ele tem análise pra cacete. E tem a parte de curso dele também no canal. Sim. É a mesma coisa que ela, né? Que é, os dois são professores de canto. Sim. Os dois fazem análise de apresentações. E só que ele faz muito mais conteúdo. Sim. Que ele solta tipo uns 3 vídeos por semana. É. E as análises dele são muito boas. Você acaba... Mesmo quem não entende, quem nunca fez curso de canto nem nada, vai assistir e vendo ele falar, vai compreender, tipo, as regiões da voz e tudo mais. É muito bacana pra quem se interessa por música, muito bacana pra quem, tipo, quer entender quando a gente fala que, tipo, tal banda é foda pra caralho, não quer dizer que seja boa, tá ligado? É. Que, tipo, às vezes os músicos são fodidos, o vocalista canta pra cacete, mas a banda não agrada. É. E é bem essa parada, tipo, ele analisa gente que a gente não gosta também e mostra os pontos fortes e tudo mais. É bom pra cacete. Márcio Guerra Canto, na verdade, o canal. É um cantor que eu levava muito na parte cômica, mas que, principalmente vendo ele, eu percebi o quão foda ele é, o Vitas. Vitas, uhum, pra caralho. Sim. E tem aquele Dimash também. Sim. Que é tipo um Vitas coreano, sei lá. Que ele é... Os caras são muito pica, velho. Eles têm uma gargantinha de ouro, velho. E tem vídeo do Vitas, do Márcio Guerra também. Fica a recomendação aí. Aí, aproveitando também, o Marcos de Rosto é um canal muito bom, parecido com o Márcio Guerra. Pra caralho. Só que é com guitarra e guitarristas. Sim. Show. Bom, tá todo mundo olhando pra mim, então acho que é minha vez de novo. Falta quanta coisa pra vocês recomendarem? Ah, se der tempo, 2 canais do YouTube, 2. 9 minutos pra acabar a trilha que eu fiz. Ah, então eu vou recomendar as músicas que sobrou aqui, que são 4 músicas. Pode ser? Vai logo. Beleza. A primeira, I Hate Everything About You, da banda 3 Days Grace. Everything about you. Que essa daí é pra lembrar da ex-namorada e mandar ela tomar no cu, que é da hora. E outra dessa mesma banda é Riot. Não conheço. Não conhece, canta um pedacinho. Let's go, Riot! Isso aí. Você viu? Você viu, velho? Nossa senhora. Roquista, velho. Você é louco, meu irmão. Vai, caralho. Thiago Ventura tá na sala. Tá bom. Outra é Prayer of the Refuge, que é da banda Rise Against. Que eu acho muito da hora. Rise Against é legal. É da hora demais. Uma pra chorar um pouquinho. E a última aqui que, da minha lista é Scars, da banda Papa Roach. Que eu acho tá bem... um negócio que eu não escuto faz uns 20 anos. Eu acho muito da hora essa música. É isso aí, mano. Essa é a minha listinha de música emo que eu tô ouvindo ultimamente. Show. Okay. Eu vou atropelar os meus aqui também, porque eu não vou tecer tanto. Primeiro, canais do YouTube que eu ia recomendar é Girlfriend Reviews, pra quem gosta de videogame. É uma, basicamente, o review dos jogos baseado numa mulher que assistia o namorado dela jogando. E é engraçado pra caralho os vídeos. É muito bom, principalmente o do Witcher. É retardadíssimo, muito legal. E outro é o Corridor Crew, que é um pessoal que trabalha com efeitos visuais pra filmes e tudo mais. E eles têm um quadro muito foda. Primeiro, que o último vídeo que eles soltaram agora foi um de deepfakes. Que eles pegaram um sósia, um cara que é um intérprete do Tom Cruise, e fizeram um deepfake com o Tom Cruise nele e ficou perfeito. Caralho. Eles mostram o processo todo e o caralho é 4. Que da hora. E o mais legal é que eles têm um quadro de react, só que pra efeitos visuais. Então eles pegam todas as cenas mais fodas dos Vingadores. E eles falam, não, olha que detalhe. O Thanos tem barba por fazer, isso é terrível de fazer. Olha o reflexo da luz por dentro da pele da pessoa. Olha isso que legal ficou, olha isso como ficou bosta. Pensando que o Thanos com barba por fazer é só tipo você raspar o saco e deixar um pouquinho tirar uma foto. Mais ou menos, só que não é roxo, né? Ah, mas aí é só pintar. Se for japonês do saco. Não, é só pintar, aí é tranquilo. Ok. E depois, pra terminar minha lista, tem 2 livros que são curtos, realmente curtos, de ler e curtos de falar. Que o primeiro e os dois são Bad Vibe, por sinal, né? O primeiro dele é Ratos e Homens, que é a história de 2 caras que... acho que é na década de 40, por aí, que eles estão viajando procurando emprego e acabam achando emprego numa fazenda, como faz tudo. E um deles tem problema mental e eles estão saindo de lá porque eles perderam o último emprego, que parece que deu uma treta com uma menina tal da fazenda. E acaba que a inocência desse cara, que ele tem problema mental, é tão bizarro, assim, de um nível que os caras, tipo, ah, vamos no puteiro, não sei o que, não sei o que lá, ele nem sabe o que é, sabe? Caralho. E acaba se tornando uma história tão bad vibe, mas tão bad vibe, cara, que é um negócio terrível. Eu terminei mal. E o outro é Metamorfose, do Kafka. Vem cá ficar comigo. É, exatamente, a música saiu desse livro, eu não sabia. Caralho, mano. Eu caí o meu cu da bunda, porque eu nem tinha me tocado, porque eu fui ler, é a história de um cara que acorda um dia e ele é uma barata gigante. É e aí louco. Você sentiu o ódio da música? É, aí eu pensei, caralho, é um livro tão profundo. E aí os caras vão e fazem uma música de uma barata, vem cá, fica comigo. Que ódio que eu tenho dessa porra, mas tudo bem. E aí tem toda a questão do trauma com a família, e a pessoa que tá no estado de barata fica tentando entender como é a sua própria vida naquela situação. E tem a semi-aceitação da família, o caralho, A4. E o livro é do começo do século XX. Então. Nada é spoiler. Hã? Nada é spoiler desse livro. Não, não. Mas a questão é mais do tipo, a visão que passa desse livro, você pode interpretar tanto como uma pessoa que tem depressão, como uma pessoa querendo sair do armário, sabe? E com a visão do século, do começo do século XX, dos anos de 1900. Que aí é tipo aquele negócio que a pessoa é um fardo do caralho pra família, e se eles se livrarem dessa pessoa é melhor pra toda a sociedade, sabe? Sim. É muito doido. Leiam, porque é coisa de 60 páginas o livro, vale muito a pena. E direto eu acho que eu paguei R$1 no Kindle. Compra lá essa porra. Putz, baratinho. E essa é a minha lista. Eu queria fazer uma recomendação aqui para os seguidores do Jovem Nerd no Instagram. Vou parar de hate, gente. Putz. Vocês são muito maldosinha, cara. Tomar no cu. O que aconteceu? Eu fiz uma brincadeira hoje no Instagram do Jovem Nerd. Eu comentei, o Jovem Nerd postou uma foto dele trocando o pneu do carro e ele tava de chinelo. Eu falei, ó, tá ligado que dirigir de chinelo é perigoso, né, cara? Nossa, veio a chuva de hate. Pô, então você é o cara daqui como que é? Você é o cara do CFC agora? Então, sei lá. Nossa. Gente, vai se fuder, cara. O povo tá muito escroto hoje em dia, velho. Rafael, por que não? Tem que ter curso e habilitação pra saber trocar pneu? Tô cansado de andar de carro, trocar pneu. Tô cansado de andar de passageiro, trocar pneu, blá, blá, blá. Pois pise você no asfalto quente. Gente, vai tomar no seu cu, cara. Nesse momento que eu comentei isso na foto do Jovem Nerd, eu tava de chinelo dentro do carro dirigindo. Não, mano. Então, vamos parar de ser uns escrotos, seus babaquinhos de merda. Porque puta não, que pariu. Esse cara. É o povo, não brinca com meu mito, não brinca com meu mito. Velho, essa é uma questão perigosíssima. Eu vou puxar um pouco o assunto aqui. Teve um cara que eu acompanhava pra caralho, eu gostava muito do conteúdo dele, americano. E eu pensava, porra, esse cara é muito gente boa, esse deve ser a pessoa mais legal do mundo. E eu via que tinha uns fãs fervorosos, e o caralho, A4, nunca fui desse jeito, mas eu pensava, porque os caras gostam dele. No final das contas, o cara era um pedófilo do cacete. Putão, sabe? E aí, uma das coisas que aconteceu foi o divórcio dele com a esposa dele. A esposa dele postou no Twitter assim, que as pessoas começaram a comprar muito o lado dela, e ela falou, gente, a pior coisa que vocês podem fazer é endeusar uma pessoa, porque pessoas fazem cagada. Exato. Olha lá, eu coloquei, tá ligado que não é seguro dirigir de chinelo, né? E o Jovem Nerd me respondeu, eu não dirijo chinelo, e colocou um sorrisinho. Aí, ó. Não, tá... chuva é de ridículo, rede. Velho. Mas tomando cu, mano. O cara já falou. Oh, pô, e daí no final eu coloquei ainda, gente, é humor, eu tô de chinelo dirigindo. E daí, sei lá o que. Ah, mano, vai não. Tomar no meu cu. Sabe por que isso aconteceu, né? Se o Jovem Nerd não tivesse respondido você, isso não aconteceria. Porque verdade. Os caras estão tudo querendo atenção. Só é tudo um bando de lambibola do caralho. Eu tomar no cu, cara. É muito eu fiz uma brincadeira com o cara. Tipo, nossa, porra, tá aí uma recomendação. Para de ser pau no cu, para de ser chupar a bola dos outros. É verdade. Às vezes as pessoas brincam, sabe? Você consegue levar as coisas na brincadeira. Ou se você não gostou de um comentário, você ignora. Exato. Ô, gente, as pessoas não odeiam o Lula ou o Bolsonaro por causa do Lula ou do Bolsonaro. Odeiam por causa dos fãs. Principalmente. Talvez o caso do Bolsonaro nem tanto. Mas enfim. E nesse caso é muito óbvio, né? Porque, sim, porra, quem que odeia o Jovem Nerd? Ele é gente boa, exato, pra caralho. Exato. Sabe? Você fazer um comentário desse, ou você tá brincando, ou você tá preocupado. Os caras vão vir querer comer seu. Exatamente, cara, vai se foder. Você é idiota, velho. E aquele negócio, ah, porra. No, o problema não é Jesus, né, cara? O problema é os fanboys. Exatamente. Exato. Isso, cara. É. Vai parar de, para de ser pau no cu, gente. Uma das frases que eu mais gosto como ateu é: todas as noites eu rezo pra Deus me proteger dos seguidores dele. É. Você vê? E olha lá, e o meu comentário está no topo do negócio do Jovem Nerd, da foto do Jovem Nerd. Você tomar mais no rabo aí, velho. Porque todo mundo comenta. Muito, mas é, ó, 9 curtidas no meu, 100 curtidas do Jovem Nerd. E a certeza, esse povo que deu 100 curtidas é isso aí, Jovem Nerd. É, faz ele tomar no cu. E certeza, o Jovem Nerd leu seu comentário e pensou, mas como ele é engraçado. Exatamente. Os caras estão rasgando o cu com a unha, velho. Por que tinha um comentário no Instagram? Para de ser imbecil, ninguém foi ofendido nessa merda. E daí eu falei, só queria dizer que era humor, galera. Eu mesmo tava indo buscar meu carro de chinelo, então segura o hate aí, te amo, Jovem Nerd. E daí, nego, só faltou graça nesse humor aí, fera. Pois que você que pise no asfalto quente. Gente! Mano. Cara, eu só consigo ter duas visões de pessoas assim. De fila da puta. Ou tem menos de 15, ou é, tipo, acima dos 30 e acima dos 200 também. Vou analisar a foto de perfil. Ó, tem um com 31 anos, Samir Gabriel da Cunha. Vou dar nome mesmo. Tem um aqui, ó, João Henrique Magalhães. Tem cara de ter mais de 25 anos. Gente, vamos lá, dá hate nesse povo aí também, ó. Quem curte locomotiva. Tem um que colocar foto do bebê, então não dá pra xingar o bebê, tá ligado? Ah, dá sim. É tipo, esse cresce, você ainda é uma criança. É. E aí, eu recebo notificação pra caralho por causa disso, velho. Vai se fuder, mano. Não. Aí faz igual o pessoal faz quando bomba no Twitter. Você posta lá, ô gente, já que vocês estão gostando tanto aí, ó, já que eu fiquei famosão, me segue aí no Instagram. É o jeito, cara. Mas fala, enfim, isso, mano, só tomar dessa. Pra terminar, eu queria recomendar minha banda. Uou! Que vocês aí que estão ouvindo não escutaram as novas músicas, mas o Alt e o Pedro já escutaram as 4 do EP Elétrico. Bom, e eu acho que tá bem bacaninho. O Pedro participou de uma das músicas. Sim, vocês vão identificar. Exatamente. Cara, facinho. E tá show, tá da hora. Tá bom, hein? Vai, nossa, sair aí. Deixa eu ver. Agosto, fim de agosto, mais ou menos. Uou. E vão ser 8 músicas, 2 EPs, 1 elétrico, 1 acústico. Vai ser lindo, vai ser beleza. E deixa eu fazer já esse negócio que o Pedro falou aí. Ô, galera, me segue no Instagram aí. Eu sou louco pra um dia alguma coisa que eu postar no Twitter bombar. Pra chegar, ô, gente, Instagram é meu cu. Tá aqui meu PicPay, manda dinheiro, caralho. Vou colocar assim, ó, aproveitando que eu tô famoso aqui. Com licença, Jovem Nerd. Licença concedida. @ Jovem Nerd. Vou marcar, né? Com licença, Jovem Nerd. Queria chamar geral pra me seguir no Insta. No Insta. Preciso de 10k pra ter link nos stories com swipe. Ajuda a divulgar o @ locomotiva26. Ajuda aí, parceiro. Que também é meu podcast Locomocast. Valeu, haters. Valeu, vem odiar a gente, seus arrombados. Haters, novamente, te amo, @ Jovem Nerd. É sério. É sério. Pública. E assim a gente termina também pedindo pra você seguir a gente em todas as redes sociais. Eu só tô no Twitter, mas segue no Instagram, que de vez em nunca eu entro. Exato. Além disso, não deixa de acompanhar o nosso grupo no WhatsApp. E acompanha ajuda a gente no PicPay, valores de R$1 a 750 mil. Nossos parceiros, Estalagem Nerd, MesaCast e... Zoneando. Uhum. Acompanha aí. E agora... Agora sim. Eu queria recomendar Charlie Brown e Don't Skid. Ok. Ok. Cool. Felicidade.